Salvador. Bom dia, é linda, cola por turno 0, vento 3, 0 graus, 0 2 graus. Luiz, autorizado, pode para ingresso. Fala, pode passar do gol, pode iniciar, 357? Afirma, 357, autorizado para o gol, Chantax. Vamos lá. 3, muito bom dia, após a rolagem da aeronave da Avianca, Lima tem que ser no zero. Lima tem, 10, da aeronave 3. Lembra Oriente Mike, prossiga. Oriente Mike, autorizado voo local no corredor Axé. Decola da pista 197, primeira curva à direita, 1.000 pés estrito. Controle 120. 1-1-9-8, transponder 0-1-3-1. Transponder 0-1-3-1, controle 1-1-9-8-0. É 2-1-1 no controle, 19-8, bom gol. Acionamento, ajuste 1.011, bom gol. Para o táxi, Bono 865, 135 a bordo, 3:35, Palmas. Boa noite, 65, inicialmente, táxi até através do 62. Fala, confirma, boa noite, 65. Sim, inicialmente, táxi até através do portão 62, aguardando instruções. Até através do 62, eu só confirmando, teria que ter o follow-me aqui pra gente prosseguir no táxi? Não, não é necessário, pode seguir com os próprios. Tá, ok, obrigado, boa noite, 65. O 5973 para o táxi, 2 a bordo, 3:40, alternando Salvador. Observando o TAN na frente. 5973, siga o TAN. No ponto de espera, chame 1862, ajuste 1011, bom voo. Gente, seguindo o TAN, 1862, 1011, obrigado. Até amanhã. Pronto para o táxi, autonomia 0425 com 1042 Campinas. 597, táxi para o ponto de espera quando lá 18612, bom voo. Ponto de espera quando lá 18635. Primeiro decolagem, vento variável, 2-9. Primeiro decolagem da 10-1-0-9-0. 165, segue o rio até a ponta de espera. Quando vai 1862, ajuste agora 1012. 1012, seguindo o rio com 1860. Vem bem aqui mais cliente até o ponto de espera. Ó, ajuste no 092. Bravo Kilo Whisky, autorizada a decolagem, 020 graus, 2 nós. No 093, decolado de Salvador, aos 41 no controle, 208. 08, correção 19-8. Bruno 963, vai aguardar 3 minutos devido ao perfil de saída e o nível, que é o mesmo do tráfego que decolou à frente. O tráfego que decolou à frente é Brasília, não é? Tráfego à frente acho que é Galeão. Não, eu sou o Galeão. O tráfego à frente é Brasília. O que decolou agora? Exatamente, esse é Brasília, eu sou Galeão. Então, se o senhor é o do Galeão no 963, que decolou à frente, foi com Confins. Mesma saída, mesma rota. Afirmativo. Então a gente mantém o ponto de espera? Afirma. Afirmativo. Bravo Kilo Whisky, decolar de Salvador, 43, controle 120, correção 119, decimal 8. Novembro, Yankee Mike ali, mantendo 17. Change. V63, autorizado, ingresso de decolagem, 1-0, vento variável, 2-9, ajuste no 0-1-2. Cliente, livre alinhamento e decolagem. Passaredo 2229, passando externo, baixado travado, pista 10. Passaredo, continue aguardando pista livre, ajuste no 012. Aguardando. 35 no 7, visual com ATR na final. Após o pouso do ATR, ali mantém. Passareiro 2229, pouso autorizado, estamos no 0020 graus, 29. Eu pouso na pista 10, passareiro 2229. 963, controle, 119, decimal 8, às 46. Bianchi Mike ali mantém 1-7. Já 3-5-7, mantém 1.0. Próximo tráfego na LS. Tá muito veloz e reduziu aí a separação. Sem parada, viu? Gente, mas não vai dar tempo não. Tô com o Boeing já. Quem cortou já tá em Duna. Correção no externo. Autorizado, sendo táxi 30. Salvador, bom dia, voo 649. No 649, agora pista livre, ajuste no 0 no 6. Zero pista livre com 1012, voo 649. Passarei do solo aos 48, com o solo 129. 649, pouso autorizado, 90, vento 040, 39. Livre pouso 90, voo 1649. 3-5-7 visual, com Boeing na final. Após o pouso do mesmo, autorizado, linha MT. Mantém a posição, 9M Yankee Mike. Tá se aproximando da Juliette, passaria 2229. Será que seu estacionamento será no ponto 3? À esquerda, onde o trip tá livrando. Sendo assim, aguarde antes da Juliette, após o trip livrar o pote, autorizar o ingresso. Aguardando antes da Juliette, após o trip livrar o pote, 20 ingresso, 2223. Solo 50, direito 219. 219, bom dia. Salvador, bom dia, o Golo 649, livrou, tá na alfa. Bom dia, Golo 649, taxi de Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, para o 2, Golo 649. Sua loja na cargo, 6570, toma, por favor. Salvador, Salvador, 3554, para o táxi. 70, a bordo, 60, a zona de 2 horas e 40, alterna, Salvador. 5514, tá de ainda para o ponto de espera, quando lá 1862 a torre, ajuste 1012, bom voo. Confirmando o pátio, 2. Afirma. Sua moto está cargo, 6570. Prossegado, senhor. Bom dia, senhor, 6570, seu plano para 10.23. Estamos completamente prontos, alguma chance de coordenar esse espaço do mesmo, senhor? Só um minuto, eu vou verificar. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, é o 5362. 5362 informa tráfego, CA28 decolou da 17, vai curvar à direita, corredor axé. O pouso autorizado na pista 1-0, vento variável 2-9, ajuste 1012. 1012, pouso autorizado na 1-0, trip 5362, centro do tráfego. AVMIAC Mike axé, mil pés, controle, 19-8. Axé, mil pés, controle, AVMIAC Mike. 3597, controle, 19-8, decolado 5-2. 19-8-3597. Controle de Salvador, papatando na VBEC Mike, decolou da pista da 7 para a TGR Vera Cruz. Solo, Gol 649. Prossiga. Tá confirmando o portão é o 2, né? Afirma. Tá ali, mantém. O tráfego ali, mantém, 5973. Três, 19352. Iniciando 5973. Juliette, parte 3. Bom dia, boa noite, 65. Quanto era pronto? 865, além mantém. Além mantém, boa noite, 65. Rio decolando 57, controle 10, 119, decimal 8, correção. 198, bom dia. Por favor. No 865, atenta a esteira do 67, quando pronto, autorizada a decolagem. Variável 29. Decolagem 190, bom noite. On the ground, morning sun 3153, the information though, our position is 1, clearance to the Leon, sun level 382, sun 3153. Good morning, T153, could you come flight level 360? Affirmative, 360, sun 3153. Okay, approved 360 to Galeão, Zulu 10. Take off on right 10, dial departure, then fly leader, then a bridge. After Zulu 10, then according flight plan route. Salvador departure control frequency 119.80, squawk 5541. We are clear to Galeão, level 360, runway 10. Dial leader bridge, number 010, 119.8 and 5541, 3153. 3153 with pushback is correct, come back to pushback. I go for pushback, 3153. 865, controle, 198. 198, boa noite, 65, obrigado. Chegou seu plano aqui, tá falando 435? Prossiga. 350, via 458. Oh. Decola da pista 10, sai da Puca, transição Caju. Controle 199.8, transponda 5546. Autorizado 350 para esse, via 458, decola 10, sai da Puca, Caju. Controle 199.8, transponda 5546. Solicito autorização para pushback e acionamento. Correto, cotejamento, chama para o táxi autorizado, puxa. Autorizado, reportar ataque, é 5-0 gato, Salvador Ground, good morning, Federal 9970. This information goes, request 360 Telecena. Okay, good morning, Federal. Where are you copy to here, right now? Where is your copy, sir? Fiz a prova de Teresina, flight level 360, via Up Zulu 20. Take off on 810, the departure will be more. Como, then, Fork Transition, Salvador Control 119, decimal 80, Cock 5530. Clear to Teresina, Flareva 360, via Upper Zulu 20. Take off runway 10, Momo Flock Departure. Departure 1198, Spock Gold 5530, Federal 9970. 9970, this contact to push back and start. San Salvador, Mike X-ray Alpha. Rustiga. Bom dia, solicito autorização de reboque aqui da posição 7 para a posição 6 no pátio 1. Do finger 7 para o finger. Meia dúzia? Positivo. Claro, feedback reboque foi no término, mas é que é. Ok, reportar o término. Correto. Back. Working on a step ground after the APSA is approved, come back to taxi drop. After APSA's pushback, drop 99.72, we are clear. Para o táxi, Alfa Cargo, 70, PLT 02, autônomia 2 horas e 37 minutos, o alternado, Terra Bravo, 90. Alfa Cargo 6570, autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, Taxi Índia. No ponto de espera pronto, chama a torre 198.62, o altímetro no 0 no 2. Táxi autorizado via o pátio para a pista 10. Direção na Índia, torre 186, altímetro 10, pronto, ao lado da casa. cargo Torre Salvador, abaixa cargo 6570, ponto 0, 0 ponto. 6570, autorizado da colagem, 030 graus, 39. Salvador, Mike, X-Ray Alpha. Bench taxi, Federal 99970, 2 aboard, 4 hours and 30 minutes of endurance, alternating to summary. Salvador Ground, Federal 99970, we are ready to taxi to aboard 4 hours and 30 minutes endurance, alternate to summary. Abissa, decolada 09, controle, 19-8, bom voo. 19-8, bom dia. Sui, India, at the holding point, contact tower, 118.6, altimeter 0102. Taxi, Federal 99970, holding point 1010 via Abram, India, taxiway, Federal 99970. Ground, 3153. Push back and set up position number 1, 3153. 3153, standby. Standby, 3153. O Mike X-Ray Alpha, ciente do reboque finalizado no portão 612, obrigado, até a próxima. Valeu, bom trabalho. Salvador Tower, good morning, Federal 99970, turn 3153, stand 01, you are cleared, report when you're ready to text. Clear the end, report for text, turn 3153. Salvador, passo aéreo 2223, por gentileza, autorização, estado da conquista. Série 2223, Vitória da Conquista, nível de voo 180, informação em curso, é hotel. Pronto para cópia? Pronto. Não copiei, pronto? Pronto, afirmativo. Passarei 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da 10, primeira curva à direita. Perfil da saída Arbó, após Elefa. Elefa após direto posição Obdude, após direto Vitória da Conquista. 5550, transponder o controle 1, 19.8. Passarei do 2223. Tempo autorizado, Vitória da Conquista, 10, curva direita, Arbor Elefa, Obdude, e depois direto. 5550. 9 decimal 8, é isso? Negativo, o controle opera hoje em 119 decimal 80. 119 decimal 80. Afirmo. Cotejamento correto, após quando pronto, fracionamento pushback, passarei 2223. Minutos, obrigado. Federal 9970, Bonnet 11, saúde da parte, frequency 119.80. Switching departure 1198, Sidral 99970, have a good day. Paulo Salvador, muito bom dia, voo 9063, centro da informação hotel para autorização de tráfego Guarulhos. Voo 9063, pronto, cota, hotel confere informação em curso. Prontíssimo, senhor. Well, 3153, 416, keep on board 1170, 3 hours and 40, and Campinas is opening, 3153. Taxiway 153, clear taxi holding point 1810, via taxiway India, at the holding point contact tower 118.6, altimeter 1012. 1012, at 40.1810, via India, 118.6, at 3153. 19063, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge. Em Bridge, modifica para nível 380 conforme o plano. Segue via Ups Zulu 16 até Bravo, até o Zulu. E após, rota do plano de voo. 5551 no transponder. E o controle em 119.8, o Gol 9063. Autorizado nível 360 para Guarulhos, decola da 10 da El Leda, com curva à direita, após Boa Bridge, sobe para o 380, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu direto. 5551 no transponder 198, controle Gol 9063. Centro, apenas confirmando, após Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu segue via roda do plano de voo. Ok, após DHZ, rota conforme o plano, Gol 9063. Trip 5384, hotel confere, aguarde cópia. Passaria 2223, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi, para 3. A gente chamará 2223. Alfa, informação em curso é hotel. Confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Quatro nós, agora 030 graus, 04 nós. Sente o pátio que se encontra um? Sente um minuto cópia. Momo. Série 2223 na escuta. Altere seu perfil de saída de Arbó após Arbó, voa direto em torno da conquista. Salvador, 4234 azul, hotel, informação em curso, número 3 para cópia, 330 Recife, aguarde por gentileza, Cogina, é o número 2 para cópia. 500 para 2. Parceiro 2223, autorizado até o ponto de espera da pistola 0, via Pátio 1 e Taxo Índia. No ponto de espera pronto, torre 108, meia dúzia, altímetro no 0, no 2, bom voo. Pátio 3, Taxo Índia, pátio 3, confirmando? Confirme o questionamento? A torre hoje é 18,30. A torre 1 no 8, décimo meia dúzia. Tá bom, obrigado. Salvador, bom dia, ocupação do Mike, Eco Oscar, estabilizado. Mike, Eco Oscar, pouso autorizado, 910, vento norte, 49. Gente, pouso autorizado, 10, a intenção é o cara da placa após o pouso, Mike, Eco Oscar. Quer prosseguir para 17? Negativo, aí subiu o segundo. Gente, pousou na 10 e prossegue para bata. Afirmativo. Salvador, bom dia, 2223, pronto. Golf 677 rota, decola da 10, primeira curva esquerda. Prefira saída Puca, transição Caju. O transponder 5554 e o controle 19.80, trip 5384. Vento 020, 3 nota. E decola, passarela 2. Confirmando a saída, Pucajamo, Caju. Pucajamo, Caju. O 3 vezes 4. Azul 4234, pronto, cópia. Azul 4234, Salvador Recife, autorizado nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5556, transponder o controle 19-8, com Azul 4234. Recife 330 nível, via Upper Whisky 58. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 5556, transponder 19-8, controle 4234. Cotejamento correto, é após quando pronto, pressionamento pushback. Sim, disposição de número 8. Gol 9063 para pushback acionamento, ponte 3. Coordenação equipe de solo, reposto para o táxi, gol 9063. Reposto para o táxi, 9063. Clique 20 final da mensagem, chame na curta. O vento 050 graus, 059, 1002, ajuste. De acordo com a sala 30, direita. Via Delta no 219, lembrando. Aí que é com o Oscar, táxi via Alfa, reportando táxi e Juliette. Avistado livre pouso na 7, 040 graus, 059. Patango Mike é com Oscar, ingressa pátio principal via Taxi Juliette, contorno pátio principal e aponta na Taxi Lima. via, ou no 649, que entra a informação, hotel, autorização, positivo. Confirmando. Volo 649. Volo 649, informação em curso, hotel, posto seguro, pronto, cópia. Afirmo. Volo 649, autorizado 340 para posto seguro, decola da 110, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, direto para posto seguro, 5560 no transponder e o controle 120.8, voo no 649. Autorizado 340, posto seguro, segunda pista 10, com a direita, saída da El Leda, após Leda, direto para posto seguro, 560 no transponder, 208, controle 649. O número 49, o rotejamento correto, após quando pronto para acionamento pushback. Vai importar o 49. 9063 para o táxi, 180, 3 horas e 45, Galeão. O Mike Eco Oscar ingressa via Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chama Toa em 118, decimal 62, mantendo a posição da taxa em Quebec. Gol 9063 via Índia até o ponto de espera da pista no zero, no ponto de espera 208.62, altímetro no zero, no 2, bom voo. 62.62, ponto de espera, obrigado, 9063. Solo azul 4234 para pushback, acionamento. 4234 azul, coordenação aqui de solo é ponto para o táxi. 5534. Solo Salvador 35384, empate 3, a posição 01, para o ponto de espera, acionamento. Trip 5384, coordenação equipe de solo, reporte para táxi. É, Salvador, muito bom dia, Rio 9811, estabilizado o localizador. Rio 981, continua a aproximação, aguardando ficar livre. Aguardado. Voo 9063, pronto no ponto de espera da 10, paciente do tráfego na final, sentido Rio e depois.